nome é 322, boa noite, assim, identificação, deixa nível de voo 050 e vou ir na proa de Duna. Eu vou dizer que Scott Hayden sent to flight level 060 via Bonf Arrivals. Rádio 101, não prossiga. Nós vamos sair do setor litoral, ingressar no setor próximo à vista paralela, a 110 no máximo, sem interferir com a aproximação, o avião 01. Gente, com a Rádio 101. CDM 322, vista 2000 pés, autorizado ao final do procedimento LSX Sweep. Está 10, reposta no custo do localizador. O ajuste em Salvador, 9095. Alpha Zero 83, descend 4,000 feet, altimeter setting 1015. Três, boa noite, contato Alain Decolagem, suba via Salvo Uno para nível de voo 360. Sobe via 360-2043, Salvo Uno. Tente a chamar minha 322 completo, chame torre 1 no 8.95. Olha, fazendo o edit de 2000 feet to the DLS X-ray with post tabulation localized cost. Change until 2,000 feet clear the ILS X-ray report established. And in 2,000 times clear ILS X-ray call you established 0503. Patrulha Salvador, autoriza a Monte para o Gol 2043. Gol 2043, chame centro de CIF no 25 decimal 1, caso negativo no 23 decimal 8, solicite a prova de Motiva. 258, 251, 238. Salve, Sandra, I'm going to go to the contact tower, frequency 118.995. 118.95, Colagem 01, atento a um Airbus 330 agora na final da pista, próximo dos 2.000 pés, em descida. Confirme irá mantendo essa brua? Afirmativo, visual para a nave, manteremos aqui sem ser feliz. É a operação policial a baixa altura. Entendi. Terra Lima XR9340 sem identificação. Vou em Nápoles hoje, toque, isso é nível de voo 050. Guardião 01. Prossiga. No litoral em Pituaçu para Salvador, Guardião 01, 510. Quem te aguarda para chamar a torre? 01. Guardião 01, agora com a torre 198 do sinal 95. 218, 95, grato. Terra Lima X-ray 9340, Buena Approach, Duna, desça 2000 pés, autorizado no final do procedimento, ILS X-ray pista 10, reposta no custo localizador, ajuste de última, Duna 095. Aqui é o Duna 2000, com 095, vamos reportar o localizador, é o 79340. Salvador, boa noite, Alcondor 20. Alcondor 20, boa noite, contato radar na decolagem, suba nível de voo 370, passando 2000 pés e foi direto Jamo. 370, pós 2000, direto Jamo, Alcondor, obrigado. 7-9-3-4-0, estabilizado, localizador 1-0. 7-9-3-4-0, completo, chame torre 1 no 8, decimal 9-5. 18-9-5, 47. Bordo 20, corrijo, Condor 20, chame sempre Recife na frequência 1.26.85, caso negativo 1.25.45. 2.25, Condor 25, obrigado, bom final de semana, Condor.